Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos domingos, entre as 15 e as 17 horas, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Canal auditivo suplementar, início da primeira das duas horas, apresentação de Fernando Cabrita, como habitualmente. Olá, o início com Lift Them Up, Jack, Can I Ride? São os canadianos Bronze Peninsula na banda sonora do filme Small Town Murder Songs, filme realizado pelo também canadiano Ed Gass Donnelly. É o início, como dissemos, da Orelha Extra de hoje. Estão dadas as boas-vindas para prosseguir Bloom Giant de Khalid Sump. A Buffalo City's gonna take you there. Seattle 91 and San Francisco Air's gonna take you out. on a date. You can play all day on your tambourine, hit your little drum even if it's right off key. It sounds fine to me. But take each time inside your hand and cast it all like it's all been said and done. I'm gonna count down with those stones outside your wall and hope you get there before one. Before one. Think you can make halfway, reach one of your left hand and push me back. If you trip and you fall, well I'll catch you when you wanna like a fool at all. But I still know that you take my heart inside your hand and cast it all like it's all been said and done. I'm gonna count down with those stones outside your wall and hope you leave before I come, or else I'm gone before that sun. Trio que nos chega do bairro mais famoso da cidade de Nova York, no que à música diz respeito, falamos de Brooklyn, claro. Chama-se Plum Giant, este é o seu primeiro longa duração, é em edição de autor, chama-se Kelly Thump e resolvemos escolher desta vez Before the Sun. Continuamos com, e estamos fartos de o afirmar, um dos nossos heróis, Phil Elverum, que nos últimos anos assina como Mount Erie. Thank you. segundo álbum lançado por Phil Elverum, este 2012, chama-se Ocean Roar. Ficamos com o último título e depois I Walked Home Beholding. São os, ou melhor, foram os Mount Erie. Non-representatives. Can't you see how it does? Orelha Extra, spreading the gospel around here. You call me out. extra através da Ruby Rua Rookie Rádio Castrense, isto é, em Portugal, no Brasil, pela Rádio UFSCar, podcast em orelhaextra.com, contacto através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. E hoje vamos ter por aqui o regresso de Ondina Pires com o Vox Hertz, isso lá mais para a segunda hora. Por enquanto, continua o desfile de temas, grupos e álbuns que vão fazendo o nosso agrado nestes últimos tempos. O caso último foi para Long Slow Dance, novo trabalho para The Fresh Anomalies. O tema escolhido foi Foolish Person. E continuamos com Mrs. Magician, de Strange Heaven. On New Year's Eve, I met a girl. She's got all my friends and then she showed me the whole new world. Holding on the phone, she drinks on the line. Her terrifying voice had asked her shivering down my spine. She said, fuck the world. Bela tripla esta, The Fresh Anomalies, depois Dead Hades, os Mrs. Magician e, de seguida, primeiro álbum para a banda da Nova Zelândia, Old Loaves, em edição própria, chama-se Drowser. saía por aqui dos neozelandeses Old Loves com Drowser, o tema Tease. Termina mesmo assim bruscamente. É daqueles discos que ou se gosta ou se detesta. Já se percebeu que nós estamos incluídos nos primeiros. Novo trabalho para Gary Ward, chama-se Jared's Lot. O tema desta vez foi Pleading for Annihilation. E agora, Dan Deacon, de América. Escolhemos Pretty Boy. Thank you. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. If you're gonna break my heart, then please just do it fast. My hopes and hurry while they still last. I know you wish you could just run. But honey, so does everyone. I've given up hope, I've given up. extra, canal auditivo suplementar. Não se esqueçam que durante a segunda hora vamos ter por aqui Ondina Pires no Vox Hertz. Entretanto, ficamos com o projeto português Minta and the Brook Trout, quarteto constituído por Francisca Cortesão, Mariana Ricardo, Manuel Dórdio e Nuno Pessoa, do álbum Olímpia. Escutámos dois temas, Falcon e The Right Boulevards. Voltamos novamente a Faye, o álbum Dean. Partes da dupla Peter Pat, Faye Davis Jeffers, que assina neste seu disco a solo somente Faye, chama-se Dean. Ficamos com Let It Go. Esta es la situación y así no debe continuar. El engranaje burgués del mediocre socialismo impide la misión del prometedor futuro productivo. Creadores de incomprensión y anquilosamiento, el apoyo al viejo sistema capitalista, no hay cambio, no hay cambio, no hay progreso, no hay progreso, no hay cambio, no hay cambio, no hay progreso, no hay progreso, no hay cambio, no hay cambio, no hay progreso, no hay progreso. Solo la adaptación camaleónica a otros vientos, mientras las viejas estructuras consolidan su poder y el ruido del ejército se aplaca con nuevas compras de armamento. no existe. No existe. No existe. No existe. Ya no hay compromiso social en el gobierno. Su laxitud es obvia. La realidad de la corrupción del Estado y la parálisis del poder toman otra vez forma en nuestras voces. Debemos impedir el conformismo, el fácil desarrollo de las cosas, ir contracorriente si es necesario. Por un lado, suprimir la fanática sumisión al Estado socialista y por otro, erradicar de una vez las sombras fascistas del pasado. Esta debe ser nuestra misión, la misión de los nuevos sindicatos, la misión de los sindicatos futuristas. La producción al poder. La producción al poder. La producción al poder. É a única versão que se encontra no último trabalho de Senhor Chinarro, menos samba, tema original de Aviador Dró e seus obreros especializados, chama-se La Arenga de los Sindicatos Futuristas. Final da primeira das duas horas de Orelha Extra com Senhor Chinarro e também o novo trabalho de Will Johnson, Scorpion. O tema vai ser It Goes Away So Fast. Thank you. sleep. And I want this strangled by the clutch of winners. Long release. Untangled from your devil vine, you want to not believe. The scorpion today awakes to threaten and to rush. Tail to swing at all we built. Oh, for you and me. And maybe it's just not our time. Or maybe it's to be. Maybe it's just what you get. What you get for loving me. Às sextas-feiras, entre as 15 e as 17 horas, na Rádio Universitária da Beira Interior, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Thank you. Thank you. o projeto Hombre sem H, que junta Juliana Barwick e Roberto Carlos Lange, este último que assina, ou costuma assinar, El Lado Negro. O disco saído na Asmeric Kitty, editora de Sufjan Stevens, chama-se Believe You Me. No início desta segunda e última parte de Orelha Extra, ficamos com dois temas: Wait Those Words e V-State. Não se esqueçam daqui a bocado Ondina Pires com o Vox Hertz. Entretanto, Edward Hawkins. Young Power Bird, he made an offer stack high for a lady that's walking by. She's through a talking to the last two with the body still walking. Bloom and Orange, he'll try a last touch of dark girls and the bedding of pop stars. Wet sound now only run down. The rustings make a track list of last sound. No wisdom, no worry, holding breath like canaries. There's no whistle or word, just softer than to burn. She followed him into his twig of the boat cold, but the feathers are sown. Last night a street man threw a pinhole in the early evening gloom, but there's no more squawking, and the tight beat about blood, the tight beat about blood. Com a edição própria, no caso a do seu autor, o norte-americano Edward Hawkins, chama-se The Hale and Hearty. Ficamos com Plume and Orange. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Bindu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Lighting the parlor, far in the great club, gone, the mantel tin is getting lit. Curtains on the windows, snowy white. When you got my grandfather told, so look at him, man, really, you've been got too old, because it's early in the morning, baby, about to break on day. Y'all done seen me hug the pillow while my baby used to live. Yes, swing it up. You trying to do? You think I can love you? Then be your dog too, because it's early in the morning, baby, about to break of day. Y'all seen me hug the pillow while my baby used to lay. I'm gonna tell you, baby, and keep it to yourself. Don't you tell your kids, man, or nobody else about it. Early in the morning, baby, about the break of the day. Y'all have seen me hug the pillow while my baby used to lay. Eu não sei, com alguma regularidade, está à espera que surja durante uma das duas horas de orelha extra, precisamente esta compilação, triple CD de First Rock'n'Roll Records. Desta vez, mais dois intérpretes, no caso, o primeiro Bob Wills com Ida Red e depois John Lee Williamson com New Early in the Morning. E de seguida, Ondina Pires. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz, uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires, colaboração de João Folgosa. Saudações cordiais da Vox Hertz. Fama, show-off e decadência. Já se tornou um lugar comum dizer que vivemos numa sociedade decadente. Porém, pouca gente reflete sobre as causas da decadência moral, artística, social e política. O denominador comum é o dinheiro. Este é altissonante e ditador. Não é à toa que os canais televisivos de Portugal e da maioria dos países do mundo perdem tempo com reality shows, séries tipo Big Brother ou Casa dos Segredos, telenovelas pingonas e básicas e telejornais, tudo menos informativos. O ouvinte poderá dizer que é deste modo que os canais conseguem audiências e publicidade. Sim, esse é um motivo de força. Mas agora imaginemos que em vez das pratalhadas indigestas de seres humanos a expor o que de mais vil e rasca têm na cabeça e no coração, os canais televisivos começavam subitamente a apostar na qualidade da informação e na formação estética e ética do povo. Será que conseguiriam melhorar a qualidade humana dos seus espectadores com bons documentários, filmes de autor, bom teatro, música variada, etc, etc? Sinceramente, não. O nível de toxicidade cultural é tão elevado e entranhado na maioria dos povos que o mais natural seria haver motins na rua e abaixo-assinados a exigir o lixo televisivo de volta. Mas porquê? Mergulhemos no pensamento do filósofo Nietzsche, século XIX, no seu ensaio A Origem da Tragédia. Segundo ele, qualquer povo tem absoluta necessidade de catarse, e o espírito dionisíaco das festas licenciosas da antiga Grécia proporcionavam a expurgação das maleitas psíquicas, da decadência neurasténica e esquizoide da era moderna. Passo a ler um pequeno excerto. Durante a Idade Média Alemã, havia ainda multidões cada vez mais numerosas que eram movidas pelo sopro desta potência dionisíaca, cantando e dançando de lugar em lugar. Nesses dançarinos das janeiras e do São João, reconhecemos os coros báquicos dos gregos, cuja origem se perde através da Ásia Menor, pela Babilónia, até às orgias sírias. Há pessoas que, por ignorância ou estreiteza de espírito, desviam os olhos, como para evitarem doenças contagiosas. E na suficiente consciência da própria saúde, dizem palavras de troça, de desdém ou de piedade para com semelhantes fenómenos. Tais desgraçados nem sequer suspeitam da palidez cadavérica ou da aparência espectral de tanta saúde, quando na frente deles passa o furacão, ardente de vida, dos sonhadores dionisíacos. Ora bem, com o iluminismo do século XVIII, virado 100% para a razão e 0% para as emoções, começou a decadência espiritual dos povos. Os iluministas não sabiam ainda que a razão engendra monstros, como a depressão, o cinzentismo, ditadores, guerras, desejos suicidas e outros padecimentos psíquicos. No início do século XX, com o advento das vanguardas artísticas e com os horrores da Primeira Guerra Mundial, o cortejo nihilista de infelicidades espirituais e psíquicas engrossou fileiras. Também não é à toa que Freud e os seus discípulos surgem no primeiro quarto do século passado a tentarem explicar as neuroses, os comportamentos de risco, a disfuncionalidade dos casais, etc. As políticas sociais têm sido sempre as de comprimir o mais possível o indivíduo, a favor das multidões alienadas. Ao longo do século XX, todos nós vamos observando as convulsões e as dinâmicas dos povos, que em nome da civilização foram sempre condicionados pelos detentores do poder económico, político e religioso. A partir do momento em que o espírito dionisíaco foi eliminado, o ser humano passou a ser mais doente e decadente. As festas licenciosas das aldeias e cidades europeias até finais do século XVII, a par das manifestações religiosas de profunda devoção, foram banidas em nome da harmonia universal racional. Foi um erro crasso. O que existe de mais genuinamente criativo e primitivo nos povos deveria ter sido mantido. A higiene mental é tão necessária quanto a do corpo. Não admira que agora se vejam reality shows nos quais homens e mulheres dissecam as suas misérias morais e físicas com a maior impunidade. Eles revelam ao espectador o que de mais medonho têm, sem pudor, sem qualquer reserva. é uma plateia alienada e patética a que aplaude ou guincha conforme as diretrizes do apresentador. Este fenómeno da porcaria televisiva surgiu nos Estados Unidos da América e rapidamente desceu na Europa como um manto pútrido. Não há libertação nem catarse dos problemas que afligem os seres humanos. Apenas uma exposição de roupa suja e de total futilidade. O artista da pop art, Andy Warhol, já havia preconizado nos anos 60 que no futuro toda a gente teria os seus 15 minutos de fama. Ele preconizou isto porque ele foi um dos maiores promotores da mediatização do lixo humano. Os seus filmes fastidiosos são a demonstração física de que a mediocridade tem pés para andar. As pessoas que rodeavam Warhol na Factory e que aparecem nos seus filmes, com honrosas exceções, eram uma cambada de calaceiros, piolhosos e chulos. Warhol achava muita graça ser uma espécie de reizinho daquela turba barulhenta e preguiçosa. Ele próprio fomentou a sua fama, pois era esperto que nem um alho, o autêntico comerciante de arte. O homem garatujava numa ideia num papel e punha meia dúzia de colaboradores fiéis a produzir em série as serigrafias de que tanto gostamos de ver nos museus. Chamem-lhe parvo. Assim, ele será eternamente famoso, não tanto pelo que produziu, mas pelo que movimentou. O conceito de filmar uma pessoa a dizer uma quantidade de disparates pessoais ou com verborreia narcisista, tipo: oh, como sou bela e rica, mas infeliz, ninguém me compreende. Oh, foi o meu namorado que me desencaminhou para a heroína. Foi manipulado por Warhol em nome de uma arte enfesada e negativa. Não admira, pois, que uns quantos espertalhões, donos de canais televisivos, tenham apostado em expor às audiências a baba e o reino de gente anónima, medíocre, sem talento e sem bom senso, seguindo a receita warholiana. As crianças têm sido educadas num ambiente de falsos valores, em frente à TV ou do monitor, no qual ser famoso é o mais importante, nem que se seja um serial killer, uma dona de casa ninfomaníaca ou um homenzinho que vive com tarântulas em casa. Como se estas realidades tivessem a menor importância para a existência humana. Já todos nós ouvimos casos de jovens que, ao perderem os seus minutos de fama no Big Brother, o caso português, aqui há uns anos atrás, ficaram sem rumo na vida. Bem a propósito do que falei hoje, o caro ouvinte não perca o mais recente filme do Woody Allen, To Rome With Love. É uma sátira brilhante aos falsos talentos, à decadência moral e estética, ao faz de conta que és famoso e aos canais televisivos que gostam de fazer vítimas à pala das audiências. Um filme a não perder. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz, uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires. Colaboração de João Folgosa. Acutilante, Ondina Pires, em mais um Vox Hertz, por aqui na Orelha Extra, quase todos os meses. Yeah!

gases que nos remeteram às vias do topor. Houve quem escolhesse espaços amplos, houve quem não a terraça levou. Disco para Bernard Devlin com o título Sick Transit, mais uma vez o tema inicial na Rota da Sorte. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, através da Rua da RUC, da Rádio Castrense, também da Rádio Online da Ruby, isto é, em Portugal, no Brasil, em São Carlos, na Rádio UFSCar. Podcast encontra-se em www.orelhaextra.com e o contacto eletrónico faz-se através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Agora o regresso dos Grizzly Bear, o novo disco chama-se Shields. If I try upside down, I can't let go. Use my mind at ease, gives me something to focus on. Could it be alone? Could it be alone? Make another feel. Dois temas para Shields, Speaking Rounds e Yet Again são os Grizzly Bear. Yet again, Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. I know that I should just confess, but I don't admit too much these days. I was a monster once, but now I'm calm, now I'm tame. But sooner than later, I'll need more. I'll try to behave myself till then. I was a monster once, but now I'm calm, 'cause now I'm fed. Tudo dito e praticamente quase tudo ouvido por hoje aqui na Orelha Extra. São os minutos finais com a Menomina do novo Mums Don't Mess with La Texas. E mesmo para o fim, ficaremos com Junkana Bay and the Bubu Gang. Adiós. crazy. Somebody move, AI, Nigeria, California, AI, somebody leave, AI, somebody who